última pronta decolagem. Próximo. Se autorizado alinhar e manter. Manter 3662. Cardeal 50, intercepte a perna do vento e mantenha a perna do vento 1000 pés. Sente o cardeal. Solo 17, vire táxi à direita. Alfa e Chamiante da Juliette, mantenha a escuta. Alfa e Chamiante da Juliette na sua escuta, 3152. 3662, livre decolagem, vento 100 graus, 100 longe. Decolagem, 3662. Está na perna do vento. Sente a guarda para girar a base. Sente o cardeal. Cardeal 05, cardeal 50, autorizado o girabase reporte final no 10. Sente para girabase, cardeal 50. Solo Santos 3455, está pronto o táxi, POB de 145, alterna Campinas com 3 horas e 41 de autonomia. Liga o táxi, Juliette Alfa, até o ponto de espera, chama a torre 18-6 quando pronto. Liga o táxi, Juliette Alfa, quando pronto. M62 decola o 19, controle 19 decimal 35. 1935, boa noite, obrigado. Controle Salvador, alta 3662, boa noite, decolado passando 1300 pés na Apuca. Confere 3662, 370 Apuca, vigilância. 662. São 3152, observe saída da aeronave da companhia em táxi pela Juliette. Quando a aeronave passar, pode ingressar à esquerda, portão 8. Após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado o ingresso na Juliette, portão 8, da 3152. Parou, tá 3662, ó. Copiei, copiei. Poderia voar na Prodis e parou, tá 3662? Agora em coordenação. 62. cardial 50, toque remete aos 22, esquerda, perna do vento, reporte para a base. Sente cardial 50. 62 autorizado, Zipa. Direto Zipa, 3662, obrigado. Salvador, boa noite, é o Santos 3455, está no ponto de espera pronto. 3455 autorizado, alinhar e decolar da 10, vento 100 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar, 100 com 10. Na perna do vento, cardeal 50. Ciente, cardeal 50, aguarde para girar a base. 105 de ar. No gol 1889. Solo gol 1889. Solo torre 18612. Corre 189, atualização, boa. 889 para o Galeão, ciente, nível 360, guarda de copo. Poder coordenar o 400? 400, aqui, guarda de copo. 512545, TAM 3662. Boa noite, obrigado, senhor. Transporte final para checar. Livre toque remetido, evento 090 graus, 109, cardeal 50. A 3455 decolou os 25, controle 19, decimal 35. Salvador, boa noite, é o Santos 3455, decolado na saída agora. 3455, subo 360 na Gole, vigilância. 360 Gole, vigilância, 3455. 152 Recife, 330, guarde copa na escuta. Ciência, vai de cópia. Lanterna do Vento do Cardeal. Cardeal 50, toque arremete. Lanterna do Vento, chama pra girar a base. Sente, Cardeal 50. Do Vento Cardeal. Gente, informe na final, Cardeal 50. 50. Atualizado Galeão, nível 400 na Azul 14. Recola a curva direita, saída é a Dael, transição Bless. Aciona 5563 e o controle 19035. Atualizado nível de voo 400 por Zulu 14 para o Galeão, Dael Bless, decolando da 10, curva direita, 5563, transponde 1935, controle Gol 1889. Fechando para o puxa acionar. Trabalha. Cardeal 50 autorizado, toque remetido 10, vento 060 graus, 8 nós. Autorizado para Recife, nível 330, Naturisque 58. Decola curva à esquerda, saída Apuca, transição Aracaju. Aciona o código 5561 do controle 19, decimal 35. Autorizado Recife 330, Naturisque 58. Decola curva à esquerda, Apuca, Aracaju. 5561, 1935. 3152. Correto, champaram, puxa acionar. Tomará. Plano 3455, controle. Suba restrito ao nível 300 e chame o centro Recife 288-264. 288-264, restrito ao 300. 3455, boa. Zero Girado. Fernando Viador, Cardeal 50. Estimativo, livre Fernando Viano, chapada na base, Cardeal 50. 150. Autoridade geral base cardeal. Gira base, reporte final, transjecado cardeal 50. 150. Zero, está na final, tem embaixada travada, informa que isso é pouso final aqui. Pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, cardeal 5-0. 5-0. Salvador, uma boa noite, o Trip 105 Norte. Zero Solos 36, autorizado regresso, táxi, pátio militar, estacionar frequência livre. Na descida, o Trip 105 Norte. Cruzindo desça para o 060, Trip 55 Norte. Cliente, quando no ideal, descerá para o 060, Trip. oficial de sinalização parte militar, estacionar a frequência livre. Número 04, ciente da Alfa, passando 130, uma centena, mantendo 309. Gol número 04, identifique, desça para 2000 pés na proa de Itape, o ajuste no 008, gol número 04. 2000 Itape no 04, só que abaixo de uma centena, vai ter que reduzir. Sente, redução que der. Papa 084, call 118 decimal 6 please. Ok, 118 decimal 6. Europa 0, go ahead. Europa 0, Eastor will be ready to start up pushing 10 minutes. 748, com informação alfa. Boa noite, 748, identifique, desça 050, chegada Mari, 1008, é o ajuste. A gente identificou, autorizado até o 050 na Mari, objeto 6748, ajuste 1008. Europa 084, Salvador Ground. Go ahead for Europa 084. Okay, which is your estimated time for takeoff, please? Da Bonf, reduzindo 2509. Identificou, restrito no 50, reduzindo 250, tá bom? Ciro 125. 0125, okay, your flight plan is not available already. I will check with the receive center, okay, stand by. Okay, thank you. táxi 1889 da Gol, POB 39, 4 horas e 16, Campinas, Alcântara. Jéssica, número 04. Amarelo, iniciando redução, número 04. O controle Recife, tá 3305, controle Salvador, desculpe, tá 3305, boa noite, informação alfa. Afirmativo, controle Salvador, o TAM 3305, identifique, desça 070, chegada a mão, reduza para 2509. Identificou, 070, tá reduzindo 2509, na mão, TAM 3305, informa que perdeu o contato com o centro. Próximo ponto, espera pronto, 189 da Globo.